sonhadores do além. Vulgo músico, espero nessa aqui poder dizer tudo, poder inflamar e representar você, e o fogo da esperança novamente acender. É pesado demais a carga que nós segura, família, trabalho, status da vida dura. Por mais que não seja rental, o sonho nos move. Pra nós é profissão, mas eles chamam de hobby. Fazer o processo andar e sem comprometer, que a conta pregada na geladeira tá esperando você. O suor cai da testa e tem uma direção. Cada centavo é ouro pro sonho estar em ação. Faço de tudo pra minha família ser feliz e dar todo o conforto, foi o que eu sempre quis. Mas se algo der errado, esfola meu momento. Posso sorrir por fora, mas eu choro por dentro. Se me contenho, não demonstro, é só pra disfarçar e poupar minha família de qualquer mal que há. Então, músico, se orgulhe do que você faz. Independente do estilo musical, o sonho é mais. Tudo que eu pensei em fazer que nunca foi flagrado pelos seus filhos, compondo baixinho, concentrado, e eles perguntar: pai, o que você tá fazendo? Você sem graça disfarça e ri ao mesmo tempo. A esposa ou o marido balançando a cabeça e gritando: até quando você vai ficar nessa incerteza? Sei qual que pá, sou graduado nessa. Quesito realidade, já quebrei todas as regras. Me perguntam, músico sem prestígio? Alguém tem que cumprir o papel, calado e convicto. Cabeça pensante equivale a uma munição traçante. Sabe que a todo instante o auge é relevante. Agradecendo a todos os espaços cedidos, botecos e amigos que sempre nos permitiram demonstrar o que fazemos de melhor e ganhar a batalha num punho só. Trocar um compromisso, uma data especial, pra fazer o corre acontecer, concluir o ideal. Não te dou certeza, mas sim confiança. Então arregace as mangas, porque a estrada é longa.